mais um Melhor Podcast Brasil. Eu sou o Wizy Nobre. E eu sou Evandro de Freitas. Evandro, como é que foi essa semana? Semana voltou a frio. Porém, o que estávamos conversando em off, que eu quero puxar esse tópico aqui, é o seguinte. Eu postei fotos nossas do evento do Rio de Janeiro, GGRF, de camisetas do 99 Vidas. E muita gente está comentando sobre a condição física das pessoas da camiseta. Pois é, complicado. O que você quer dizer sobre isso, Evandro? Eu não sei de nada. Eu só sei que eu tô com a camiseta M nas fotos e vocês estão usando 3G aí. Aí os caras ficam fazendo comparação, porque aquela, a galera da internet, todo mundo é modelo, né? Só cara, tem Tom Brady e Gisele Bündchen. A internet não perdoa, mano, né? Tipo, você postou a foto e você não tá... Porra, mano. Cara, eu nunca vou esquecer o quão a internet é crítica dessa questão física do que quando eu migrei de uma câmera normal 480, né, que era a primeira câmera do meu vlog, pra uma câmera que filmava em 720, que na época era considerado HD e tal. HD, até hoje, né, que não é full HD, mas é HD. É HD, né? Como é que hoje tem 4K e tal, então 720 ainda nem se considera mais HD, eu acho. Sim. Quando eu emigrei pra essa câmera, porque eu filmava um pouco mais longe de mim mesmo, certo? E aí eu comprei uma câmera com qualidade maior, e aí o espaço onde eu passei a gravar era menor, e a câmera tinha que ficar mais próxima de mim. E aí todo mundo, caralho, o que que houve com seus dentes, mano, pai e tal? Porque meus dentes, eles têm o que acontece, o que os odontologistas, eu acho que é o termo, chamam isso de crowding, ou seja, tá tudo amontoado. A minha arcada superior é até de boa, mas a inferior, ela é toda tramelada. No Brasil chama-se dente encavalado, ó que bonito. Encavalado, no Ceará chamava tramelado, não sei se era só tramelado. O que seria uma tramela? Não faço ideia, mas deve ser algo bem bagunçado. Tramela, vamos ver no Google. Pequena tábua que se prende do pescoço dos bezerros para desmamá-los quando... Caralho, deve zoar o dente mesmo. Caralho, aí, ou é aquela parada de fechar a porta, tá ligado? Não, esse que, eu sem ser a vendo, chave nem a maçaneta. Isso aí eu chamava de ferrolho. Pois é, mas é uma tramela. Olha aí, vivendo aprendendo. Estamos aprendendo muita coisa hoje. Pois é, de acordo com os meus conterrâneos cearenses, os meus dentes são tramelados. Eu acho que é porque esse negócio, eu acho que sei por que é que chamam isso de tramelado. Porque a tramela, ela não fica reta. Você pode colocar ela em qualquer posição, quando é a tramela de madeira, saca? Sim. Então acho que é por isso. Mas é, mano, tamo gordo, você tá um pouco menos gordo, então parabéns aí por ter abandonado a adiposidade. Não, e o bom é que os caras ficam achando que tem... O que você tá tomando? Achando que é do dia pra noite, tá ligado? A gente já tá neste momento em maio. Desde janeiro que eu tô tentando comer direito e treinando todo santo dia. Se fosse assim, tomar uma parada e pronto, não existia gente gorda no mundo. Pois é, a galera viaja, mano. Oi, o que você tá tomando? Vergonha na cara, né, chefe? Isso aí é simplesmente as pessoas querem um atalho, as pessoas querem o que é mais simples, entendeu? O que é mais fácil, não quer se exercitar, não quer comer direito, quer comer feito um cavalo, entendeu? E aí, quer comer quatro pratos e depois usar cinto pra disfarçar? Caralho. Não, mas é foda, a gente já comentou isso aqui sobre o comportamento das pessoas na internet e tal, cara. Toda vez que você posta alguma foto, é comentário, esses comentários de louco aí, a galera. Só dá, tem aquele cara, como Ronaldo Esper, lembra do Ronaldo Esper, que ficava avaliando isso a roupa da galera? É tipo um clodovil. Isso aí eu acho que já foi depois do meu tempo, entendeu? É um cara que ele era estilista e aí ele tinha um quadro no programa de TV onde ele ficava avaliando se o famoso estava brega, se estava elegante, esse tipo de coisa, tá ligado? Só tem Ronaldo Esper, mano. Qualquer foto que você posta, os caras acham algum comentário nada a ver pra fazer. É, mano, minhas fotos eu já desisti, entendeu? Eu já me desapeguei da ideia de que eu... os caras são foda, mano. Os caras são foda. A gordofobia, você acha que existe a gordofobia? Gordofobia? Ou é só uma zoeira saudável? Não, eu sou contra essa ideia. Primeiro, olha só, por que eu sou contra a ideia da gordofobia? Vou te dizer por quê. Porque o gordo já é um termo desrespeitoso, né? Já é um termo... Sim, é pra definir uma condição que o cara sabe que ele tá, né? Então, por que eu acho... Você falar gordofobia, pra mim é a mesma coisa de falar de viadofobia. Porque o gordo já é um esculacho, entendeu? O cara tá acima do peso, o cara tá... Se fosse adipofobia, pra mim faria mais sentido. Mas gordofobia, como eu falei, é como chamar homofobia de viadofobia ou transfobia de travecofobia. Sim. Eu acho que precisam escolher uma palavra melhor pra isso aí. Mas eu acho que a galera deu uma exagerada, porque, cara, será possível que alguém fala, olha, nossa, tem um gordo ali, a gente chega perto dele não. Ou, sei lá, alguma empresa que não contrata alguém porque o cara é gordo, né? Cara, seria muita cretinice, mano. Eu já li uma matéria, não sei a verossimilhança dessa matéria, certo? Mas eu já li uma matéria que falava que descobriu-se que pessoas gordas, quando o potencial, o empregador em potencial, quando ele tem acesso à imagem, à foto da pessoa, né? E perceber que a pessoa é gorda, existe circunstâncias e ocasiões em que aquela pessoa vai perder a vaga pra alguém que não é gordo. Ô, louco, tá maluco. Lógico, tem por exemplo, né? A polícia militar, ela tem os testes lá físicos e tal. Tem que a própria vaga pede que o cara tenha um... Porque, mano, o cara gordão, 200 quilos, não vai conseguir correr atrás dos bandidos, infratores. Certamente não, mas o que tem de policial gordo por aí... Pra caralho, eu acho que o cara se mata de treinar pra conseguir passar no teste e depois ele fala, depois porra, agora foda-se. É coxinha o dia inteiro, todo dia. Mas pra maioria das vagas, tanto faz, mano. Mas, Evandro... Sim. Vamos para as notícias. Evandrinho, essa aqui é a primeira, foi enviada por nós pelo Luan Felipe, @ low self-esteem, baixa autoestima. Espero que o Luan resolva esse problema aí dele, baixa autoestima, que é sempre um problema. Vamos entrar no perfil dele e elogiá-lo para aumentar a autoestima dele. twitter.com/, vamos ver, aí chega lá, tem foto de Naruto, quer ver, ó. Falei, olha lá, é o voto de um camaleão. Não, é um reptiliano aqui. Ele é de Belo Horizonte, uma boa cidade, já tá um multidão. Ótima cidade, Luan. Você pode comer deliciosos pão de queijo todo dia pela manhã. O cara já tá com 37 seguidores, quase 40 seguidores. Você para pensar, Jesus tinha 12 seguidores. Aí, porra, já tá mano. Melhor que Jesus. Caralho, tá mandando bem pra caralho, mano. Porra, parabéns. Salve de palmas, Luan. Conseguimos aumentar muito a autoestima, não, mas é isso aí, Luan. Segue em frente. É o que tem. Que tenta ficar menos gordo se você for gordo. Olha lá, diretamente do O Globo. Tradutora do FBI se casou com um terrorista do Estado Islâmico que deveria investigar. Puta merda. Cara, história de filme. Mulher de 38 anos foi condenada a 2 anos de prisão quando voltou para os Estados Unidos. A gente sabe que servidor público é complexo. Sim. É, o servidor público já tem aquela má fama de não trabalhar direito e tal, mas aí já é esculacho. A mina vai... Não, e ainda mais, porra, essa relação, né, mano? Porque Estados Unidos, a gente sabe a loucura que é lá com parada de terrorismo, eles são preconceituosos pra caralho e tal. E aí a mina vai e mete uma dessa. Porra. Ela é... Caralho, mano. Ela é louca, olha lá. Uma tradutora do FBI foi para a Síria se casar com um recrutador do Estado Islâmico que ela deveria estar investigando, revelou a CNN nessa segunda-feira. Daniela Green, de 38 anos, tinha acesso a informações secretas e avisou seu noivo, um ex-rapper alemão jihadista, que ele estava sob investigação. Ou seja, ela passou, como é que se diz? Passou o bizu pros caras. Puxou a capivara, anexou no e-mail capivara.rar, mandou pro cara... .png e passou aqui, ó. Vai cair, a casa vai cair, os caras estão de olho aí, os homens já sabem, sai fora e deu merda, olha lá. Ao retornar para os EUA, a mulher foi julgada e condenada. Ih, cara, pera rapidão, tô me ligando aqui, só um minuto. Beleza. Hello? I'm sorry, what's that? Estados Unidos. Oh, I'm on my way. I would have passed for some time. Fuck you. Aí a mulher do censo, mano. Recenseamento, porra. Vai se fuder, eu tô trabalhando. Manda se fuder. Minha senhora, vai a puta que eu pariu. A mulher ligou lá no interfone e eu falei que não tô em casa. Sou brasileiro. Vai se fuder. Falta isso. Ao retornar para o Zeu, a mulher foi julgada e condenada a 2 anos de xilindro. Ela foi libertada em agosto do ano passado. Ou seja, essa notícia já é meio que velha. A gente só ficou sabendo depois que a mina... Depois que a mina foi liberada, né? Agora sim, que a merda já tinha sido feita, os caras viram que não deu nada e deixou vazar. Aí o que acontece? Em 2014, Green, que trabalhava 3 anos pro FBI, mentiu sobre uma viagem, dizendo que ia visitar seus pais na Alemanha e foi pra Síria. Pouco tempo depois de chegar no país, K cara, a mulher vai sair dos Estados Unidos pra ir pra Síria, pelo amor de Deus. Só pela zoeira de turismo. Você vai fazer o que aqui na Síria? Turismo, senhor. Aham. Há pouco tempo depois de chegar no país, ela se casou com Dennis Cuspert, conhecido como Dezo Dog, quando era rapper, e como Abu Talha Al-Mani, na Síria. Uala, uala. Você já teve contato com essa galera que é... Fala árabe. Quais os países que falam árabe? Mano, árabe? Cara, tem vários países que falam árabe. Porra, os caras conversando parece que estão brigando. É muito engraçado, mano. É uma língua que ela lembra um pouco o alemão, no sentido que realmente você para. Eu não sei se é porque a gente tem mais exposição na mídia. Quando a gente ouve essas... Assim, é que nem como eu falei. Essa ideia de que o alemão parece que os caras estão com raiva vem muito do fato de que a língua alemã foi demonizada por basicamente uma década, né? Durante a Segunda Guerra e depois. Então ficou essa impressão de quem tá falando um... Não, mas árabe é foda. Tem aqui em São Paulo, tem o centro 25 de março, você já deve ter ouvido falar, que é um local onde vende-se muita moamba e tal. E aí lá é completo de chineses e galera que fala árabe. Não sei de que nem de países que são, mas tem muita gente que fala árabe lá. E, cara, é muito bizarro, porque às vezes você pergunta uma parada e tem um monte de lojinha, né, standzinho. E os caras começam a discutir entre eles e falam, caralho, pronto, causei a Terceira Guerra Mundial, tá ligado? E às vezes o cara só tá comentando, nossa, como tá quente hoje. Pois é, mano, então. Mas é uma língua que realmente ela tem essa. Dá essa impressão mesmo. Semanas após o casamento, a mulher voltou aos Estados Unidos e foi detida, tendo aceitado cooperar com as autoridades, com os homens. Segundo a CNN. Mas também, né, porra, FBI, se te busca, você vai falar: não, tô de boa, não vou falar nada, não. Tô de boa, vou falar nada, não. Vai dispensar que nem se dispensa, sei lá, o testemunho de Jeová que vem na sua casa? Não dá, né, caralho? Não, tem que aceitar qualquer acordo que os caras querem dar, tá ligado? Semanas. Ah, não, voltando aqui. Eu pulei um parágrafo, vamos voltar aqui. Cuspert elogiou Osama Bin Laden na música, ameaçou o Barack Obama com um gesto de corte de garganta e segurou. Tá pedindo também, né, mano, o cara desse. Não, ó, pior, ó, ele elogiou o Bin Laden, ok. Ameaçou o Barack Obama, já piorou. Aí o último, segurou uma cabeça de um homem decapitado em um vídeo de propaganda. Caralho. Acho que não é o cara que eu chamaria pro churrasco, tá ligado? A concordância, tá, olha só, como é que ele escreveu a frase. Segurou uma cabeça de um homem decapitada. O decapitado, obviamente, como ele flexionou pro feminino, ele quer concordar com cabeça. Mas aí, se você colocar o decapitado lá depois da palavra, fica estranho. Parece que ele tá dizendo homem decapitado. Então, o certo deveria ser. Segurou uma cabeça decapitada em um vídeo de propaganda, porque se de um homem é desnecessário até, porque uma cabeça decapitada, você sabe que é uma cabeça de um homem. Porque é isso que eles fazem. Ou então, a cabeça de um homem decapitado, mas cabeça de um homem decapitada... O Globo, quem foi que escreveu essa merda aí? Pasquale também é possível, mas realmente tá errado. Tá errado. Semanas após o casamento... Como parte da sua investigação sobre ele, Green tinha acesso exclusivo a uma das duas contas de Skype utilizada por Cuspert, de acordo com documentos obtidos pela CNN. Semanas após o casamento, Evandro, a mulher voltou aos Estados Unidos e foi detida, tendo aceitado cooperar com as autoridades. Segundo a CNN, a história da tradutora, que nunca foi divulgada, expõe uma embaraçosa violação de segurança nacional do FBI. Porque, pois é, mano, já pensou, você bota os caras pra investigar terroristas perigosos e o Fernandinho Beira-Mar, tá ligado? E maluco se apaixona pela pessoa que tem que estar investigando e sai e dá informação pra essa. Essa mina deu muita sorte que o FBI quis ser brother. Entendeu? Não, e que os caras não fizeram nenhuma merda gigante por conta de informação que ela passou, né? Porque isso aí foi uma ação sigilosa fodida, caralho. Porque se tivessem feito alguma coisa, não tinha perdão, mano. Essa mulher tava. Ela ia entrar como cúmplice da parada, tá ligado? Ela seria decapitada. Ela seria decapitada. Ah, cadê aqui? Em um comunicado, a agência afirmou à rede TV americana, no caso a CNN, na sequência do caso, foram dados vários passos em diversas áreas para identificar e reduzir pontos vulneráveis na segurança. É um embaraço impressionante para a FBI, sem dúvidas, disse John Kirby para a CNN, ex-funcionário do Departamento de Estado. Para que ela pudesse entrar como americana, como mulher, como empregada da FBI, e para poder residir com um conhecido líder do Estado Islâmico, tudo tinha que ser coordenado, é verdade. Daniela Green nasceu na antiga Tchecoslováquia e foi criada na Alemanha. Atualmente ela trabalha como recepcionista de um hotel. Você vê que na foto eles deram a pixelizada na cara dela? Sim, se ela tivesse dando depoimento, ele ia estar com aquela voz de pato do Fantástico, lembra? Pois é. Porque aparentemente, eu acho que, eu não sei por que tá tendo essa preocupação toda de esconder a identidade dela, mas os caras estão até, como eu falei, estão sendo brother. Porque, do jeito que a coisa tá nos Estados Unidos, de repente nego chega nessa mina aí e dá um baculejo nela por ela ter feito uma merda dessa, tá ligado? Só pra ela ameaçar com muitas aspas a segurança nacional. Inimiga número um do público, porra. Não tem comentário, né? Ninguém tá zoando a mina por ter se apaixonado pelo terrorista do caralho. Mas ele caiu como uma bomba no coração dela. Caralho, que Eu só fodo no calor. Eu só fodo no calor. Não quero ar-condicionado. O meu rio... ritmo mudou. Eu só fodo no calor. Não tem ar-condicionado, o ventilador pifou. Eu só fodo no calor. Partimos pro chuveiro, aí você gozou. Eu só fodo no calor. Tá uns 40 graus, comigo não tem calor. Eu só fodo no calor. Eu só fodo no calor. Eu só fodo no calor. Sou foda. A próxima notícia aconteceu aqui no BR. Foi enviado pelo amigo, olha só que simples nome, Ted, Twitter, Ted _ Cunha. Homem é preso por usar bilhete para anunciar roubo. O valor levado da lotérica. Mas é assim que se faz, mano. Mas é genial a abordagem do cara. O valor levado na lotérica no total de R$548. Fala. Tu tá ligado por que eles usam bilhete pra declarar assalto em banco e lotérica? Não. Porque aí, quando ele se der merda, ele não cai como assalto a mão armada, brother. Porque assalto a mão armada, o cara pega uma pena maior. Então, tá, mas o cara entrega o bilhete. Na notícia tem o bilhete. Vamos ler então, antes de ler a notícia. Vamos ler. Tem o bilhete. Aí é um bilhete escrito tigrismamente. Também tu acha que o cara é o quê? Um médico, porra? É um dinheiro? Vamos ler do jeito que ele escreveu, ó. E um assalto com S só, não reaja. E um assalto, não reaja. E um assalto, não é nem o F. A puta não sabe acentuar o simples E. E um assalto. É, ele tá contando a história. Não. E um assalto. E um assalto, não reaja, passa o dinheiro. Dinheiro sem gritar. Não quero atirar. Se ele deu esse bilhete, eu acho que ele esperava que a mulher esperasse que ele estivesse armado, porra! Sim. Porque a casa lotérica é blindada. Então, se o cara chega e entrega o bilhete, a mulher fala: meu senhor, você vai fazer o jogo da quina ou da cena? E me fala próximo, tá ligado? Enfim, vamos ver aqui. Um homem de 44 anos foi preso em flagrante nessa terça-feira em Pirajuí, 58 quilômetros de Bauru. Bauru, acho que é interior de São Paulo. Após assaltar... Paulo também, um sanduíche muito bom. Após assaltar uma lotérica em Guaratã, região de Lins. Caralho, o cara deu toda a se quiser ir lá triangular a região, você consegue. Mas os caras fazem isso com frequência, às vezes dá um endereço certinho da parada. Não é melhor falar que na região de Lins aconteceu um assalto, blá blá blá, e começar a notícia? Eles falam, não, foi em tal lugar, que fica 50 quilômetros de outro lugar, que fica na região de tal lugar. Para ameaçar a atendente sem despertar suspeitas, ele entregou a ela um bilhete anunciando o roubo. Exigiu o dinheiro do caixa e dando orientações sobre como ela deveria agir para que ele não atirasse. O roubo tem um vídeo, mano. Caralho, agora que eu vi. O roubo ocorreu por volta das 2h30, segundo a polícia. Valdisson da Silva Andrade... Esse de branco aí? Deve ser o Valdisson, belo nome. Morador de Balbinos, foi de carro até Guaratã. Ele é malandro, ele foi assaltar onde? Porque a cidade pequena é aquele esquema que a gente já falou aqui, todo mundo se conhece. Então se o cara mora na cidade minúscula... Tá ligado que a galera sacou que era assalto, né? Olha só, olha o pessoal olhando pra ele quando ele tá saindo, ó. Deixa eu ver o vídeo, calma aí. 16 segundos. Ele para, tá ali abordando a tia, passou o bilhete, pediu o zap, ficou olhando pro lado. Mano, ele dá uma olhada pro lado que entrega pra caralho. Todo mundo olhou pra ele quando ele saiu. Quando o cara tá fazendo coisa errada... Uhum. Todo mundo percebeu que tava estranho. Aí, ele era de outra cidade, pegou o carro e foi até Guaratã. Entrou em uma lotérica no centro e aguardou a fila como se fosse um cliente. Pegou o carro, ele tinha um carro e ele pegou carona. Não fica claro, né? Foi de carro até Guaratã, acredito eu que ele tinha um carro e foi com o carro até lá, né? Ele chamou um Uber, ele falou, vamos até a próxima cidade para a gente assaltar. Entrou na lotérica do centro e aguardou a fila como se fosse um cliente. Quando chegou sua vez de ser atendido, ele entregou ao atendente um bilhete com a frase: é um assalto, os caras arrumaram. É um assalto, não. Não reaja, passa o dinheiro sem gritar, não quero atirar. Assustada, a funcionária começou a passar mal. Sempre essa galera podia ter um mínimo treinamento, né, mano? Porque sempre é umas tia que não sabe realmente como reagir. Sim, mas os caras, dono da lotérica, é burro, né? Ela podia falar, calma aí, meu senhor, eu vou ir atrás buscar o dinheiro. Ela faz outro bilhete, tá ligado? Calma aí, vou buscar o dinheiro. Aí devolve pra ele e vai lá pra trás da lotérica. Seria massa. Volta com o PM. E o cara ia ficar esperando do jeito que é tigre. Assustado, a funcionária começou a passar mal. Neste momento, de acordo com a polícia, o homem colocou uma bolsa sobre o balcão e mostrou a ela um suposto revólver. Ó, era a arminha do Master System. Com medo, a vítima... Com medo, a vítima entrou... Ou pior, aquelas arminhas de que suco, tá ligado? Ainda sabor suco dentro. Sabor uva, é. De uva, exatamente. Caralho, fala o mesmo sabor. Com medo, a vítima entregou o suspeito e dinheiro do caixa. No final da tarde, Valdisson foi detido por uma equipe da Polícia Militar, PM, no centro de Pirajuí, reconhecido e por testemunhas... Botaram ele pra ser alfabetizado, como é que é? Como ator do... Marco faz assistir Telecurso 2000 todo dia. Em depoimento na delegacia, ele confessou o roubo e falou... Porra, tem um vídeo gravando, né? Precisava compensar. Confessou o roubo e foi autuado em flagrante pelo delegado César Ricardo do Nascimento, que representou pela prisão preventiva dele. Segundo que o delegado... representou? Pela prisão preventiva? Como assim? É, tá escrito aqui. Aí eu com o Celso Pinto, não manjo da lei. Não sei nem o que é prisão preventiva, mas beleza. É prender o cara pra prevenir que ele roube outras lotéricas com bilhete? Ele está passando outros bilhetes aí. Segundo o delegado, o indiciado possui vários antecedentes. Nessa quarta-feira, uma audiência de custódia em Lins irá definir se ele continuará preso. O valor roubado no total... Deve ter. O valor roubado no total foi de 548. Foi devolvido à vítima. O cara nem roubou tanto dinheiro assim. Isso é pior, mano. Cara, e ainda ficou de bobeira na padaria. Você fala como quem diz, ah, deixa ele ficar com esse dinheiro aí. Não, mas cara, é o que eu falo, já que vai roubar, amigo, já que você vai fazer merda, eu não faço merda na minha vida. Mas se um dia alguém me convencer a fazer uma merda, espero eu que seja por alguns milhões, tá ligado? Eu não vou. 500 conto não resolve a vida de ninguém, mano. Por 500 conto, que cara. Que dá pra. Onde é que é a cidade dele mesmo? Vamos ver aqui. Isso foi em Pirajuí. Ele tava na praça comendo um churrasquinho de gato jogando dominó com os velhos. Porra, essas praças sempre tem. Essas praças. Essas cidades do interior sempre tem os velhos na praça jogando dominó, mano. Sempre tem. É muito bom isso aí. Na frente de uma igreja. Quero eu. Quero que essa seja a minha aposentadoria, tá ligado? Fica. Quarta-feira, 14h, na praça jogando dominó. Pois é, mano. Uma cidade do interior, sem internet, se foda essa vida. Ai, caralho, mano. Essa é a vida, né, mano? Sim, essa é a meta. Jogar bocha, tá ligado? Porra, bocha, que merda. Bocha é muito velho. É muito bocha é mais. Não, tipo... Não. Na nossa idade a gente vai jogar bocha VR, filho. Brinca. Que eu sou puro veneno. Eu tô de chinerais, sou que nem o Zé Pequeno. Eu sou muito mala, eu tô aqui de boa. Sou perdido, sou malandro, não tô à toa. A minha chinerai é a mais debochada. Vou sair hoje à noite, vou voltar de uma vez. Vamos pra próxima. Essa próxima foi enviada pra nós. Agora a gente tá bem de lembrar o nome da galera, hein? Foi enviada pra nós pelo brother Tomahawk, que é o @enkinar. Enki, inclusive, é uma das divindades sumérias. Então, de repente, é desses brothers que curtem a parada do Eros, deuses astronautas e o caralho, entendeu? Caralho, ele. Será? Rapaz, sem dúvida, mano. Essa notícia uma galera enviou, mano, na semana que rolou. É a clássica que sempre chega muita, né, muita notícia. Muita gente mandando. Chuva de estrume. Atinge pai e filha em conversível. Tinha que ser um conversível ainda pra você. Essa é lógico, né? Porque tem um livro de um amigo meu chamado Todo Dia Uma Merda. Pois e é. Essa daí é literalmente é a personificação do nome desse livro, porra, mano. Mano, deu perda total na porra do carro. Pai e filha, olha, chuva de estrume atinge pai e filha em conversível estacionado na Alemanha. O carro sofreu perda total, mas eles não se machucaram. Pai e filha estavam em um carro conversível estacionado. Ah, peraí, eu leio errado. Já ia ocupar a redação do G1 de novo. Eu que leio errado, deixa eu começar de novo. Pai e filha que estavam em um carro conversível estacionado foram alvos de uma, abre aspas, chuva, fecha aspas, de estrume no último sábado na cidade alemã de Altomünster. Eu tô pronunciando errado, certamente. Um alemão, tem que falar xingando, cara. Altomünster! Altomünster! É. Um caminhão que levava um tonel de Twitter. Não, desculpa, de estrume líquido. Fez uma curva no local. Cara, não, um tonel de opiniões de Facebook. Ah, um tonel de postagens do seu tipo. Ai, caralho. Um tonel de notícias do Catraca Livre. Um tonel de mensagem de bom dia da tia no grupo do Facebook. Caralho, mas, mano, pensa o motorista. Você trabalha com o que? Eu trabalho com transporte de estrume líquido. Estrume líquido. Os caras, que merda, hein? Que merda. O caminhão que levava um tonel de estrume líquido fez uma curva no local e, como o fazendeiro não havia fechado. Puta merda, mano, a culpa foi do cara ainda, não foi nenhuma. Sim. Não é que tinha um avião transportando uma quantidade imensa de vacas e todas elas resolveram defecar ao mesmo tempo, tá ligado? Caralho, mano. Ah, como o fazendeiro não havia fechado apropriadamente, isso é um processo, o topo do tonel, o estrume vazou e espirrou. Espirrou não, né? Esmerdalhou. É, os caras falam como se tivesse... Quando o cara passa numa poça de lama e suja alguém, tá ligado? Mano. Tem uma respingadinha só, uma respingadinha. É, vai se fuder. Se o cara literalmente foi um banho de bosta no carro. Foi um banho de bosta, mano. Espirrou no carro estacionado. Aí tem a foto sensacional. Mas falaram que foi perda total, foi só um lado do carro, né? Porra, mas... Espirrou dentro, mano. E porra, a Alemanha, né? É um puta carro. Que você manja de carro? Que marca que é essa daí? Isso aí parece ser um BMW, cara. Ou o símbolozinho ali no volante. Você tá maluco, mano. O carro animal e o bagulho... Ah, não, é um Renault. O motorista, porque, ó, continua a notícia. O motorista do conversível Renault, de 52 anos, e sua filha, de 14, estavam dentro do veículo e foram atingidos. Eles ficaram cobertos pelo estrume da cabeça aos pés. Isso é a polícia. Foi caso de polícia, mano. Mano, imagina o cara fazendo no trabalho dele que ele chegar atrasado. Ah, eu tava levando minha filha no colégio hoje de manhã. E aí choveu bosta aqui na gente. Choveu bosta em cima aqui de nós. Complicou pra caralho a situação. Porra, mano, que merda. Vamos ver aqui os comentários. Cadê aqui, ó? Aí diz aqui: o carro sofreu perda total, mas os dois não se feriram. Ainda bem, né? Aí os comentários aqui, vou carregar mais aqui. Tem aqui o Breno Silva, o brother Breno Silva, que é. Falou aqui. Essas pessoas têm muita bosta na cabeça. Não só na cabeça, no carro, né? No capô, no banco, em todo canto. Aí o Luciano Vieira falou: das cagalto. Caralho. O Arilson Porto já. Das alto é o slogan da Volkswagen. Volkswagen? Isso porque eu lembrei de bagulho da comida do porco, tá ligado? Lavagem, que bosta. Lavagem. O Arilson Porto já faz aquele comentário político que não pode faltar. A burguesia fede. É. Aí já gera toda uma discussão de: ah, Golf e Audi BMW são carros populares na Alemanha. Esse carro não é de rico. Aí o outro fala: não, pobre que fede. Mano, what the fuck esse povo? Pô, mano, a galera, o cara acorda e quer arranjar confusão com alguém que ele não conhece. Ó, o Cássio Lima é dos nossos. Ele fala assim: falta mais 3 comentários sobre política para cumprir a cota mínima. Esse Cássio Lima, ele ouve MPB, hein? O cara sabe que em qualquer notícia vai ter a galera discutindo política. Ó, o outro fala: que legal se fosse algum carro de político brasileiro. Um político do Brasil. Ó, o Márcio Costa concorda com você, ó. Perda total onde? Pois então, é, mano. Porra, dá esse carro aí que a gente limpa rapidinho, mano. Não dá nada. Assim, do lado de fora dá pra limpar de boa. Do lado de dentro é que talvez complique, entendeu? Então, às vezes, o cara faz um acordo com a seguradora. E aí eles. Tipo, a seguradora fica com o carro e eles. Não sei, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui o negócio. Mas deve ter jeito de limpar, mano. Você tá maluco? Não é tão desgraçado assim. Deixa eu ver se foi perda total mesmo. Porque a gente já achou em ocasiões, peraí, Automünster. Eu vou aqui botar o nome da cidade. Aqui no Google News. Vamos ver aqui. Você quer achar outro site com a notícia? Eu já achei aqui. Basicamente notícia, é a mesma coisa. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Mas eu quero ver se realmente. Como é que se diz? Tem outras fotos? Não, só tem essa foto aí mesmo. Eu quero ver. Tá em alemão. Translate English. Olha só, uma empresa de limpeza de Unterschleitenheisen quer limpar o carro. Ah, tem a foto aqui do pai e da filha, que é a cara dos dois, mano, coitado. Caralho, solta. Aí, ó. Calma aí que tá abrindo. A menina com o nariz, muito bom, mano. Tá pro nariz. Você tá ligado que eles tiveram que dirigir o carro de volta pra casa, então você vê que... Ah, você é louco. Deixa o carro lá mesmo. Pensa, mano, nem fudendo, chama o Uber. Atenção, seu operador. Gravação de primeira classe para segunda-feira, dia 11 de outubro de 65, horário da tarde. Um programa que seleciona para você as obras musicais dos grandes mestres. Siga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço na batida do cavaco. Siga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço na batida do cavaco. Isso, a última notícia é aquelas notícias que a gente tem que comentar porque é curiosa, mas é trágica. Mas é boa, mano. É foda, eu fiquei lendo a primeira vez que mandaram e eu ri sozinho. Foi enviado pelo amigo Wellington Bussulo. Abraço aí pro Bussundo, saudoso Bussundo, que já se foi, mas era um ótimo comediante. Porra, você lembra que rolou um hoax de que ele tinha morrido no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e aí depois ele morreu de verdade? Pois é, é isso que acontece, né? As pessoas morrem. Ele é o arroba Tom Bussulo no Twitter. Músico Bruce Hampton morre no palco sem ser notado durante a apresentação nos Estados Unidos. Mano, é o que eu falei. É foda, porque é uma notícia de uma morte. Mas a situação é muito curiosa. A artista morreu enquanto comemorava seu sexto... Como fala isso? 70? Sextuagésimo? Septuagésimo. Septuagésimo aniversário em show com amigos. Instrumentistas continuaram tocando por vários minutos. Mano, tem... Por quê, né? Porque tem a doutrina do The show must go on. O show tem que continuar. Tem a doutrina também do cara já tá fazendo as coisas no automático, no tanto que ninguém nem liga mais se ele tá fazendo ou não. Você que trabalha, tenta ver se você não tá no... Essa notícia pode mudar a vida das pessoas. Porque às vezes a gente faz isso, você trabalha com alguma coisa e você simplesmente vai, acorda, faz, igual um robô. E você não pensa se você tá agregando ou não. Sim, cara, a vida inteira. É, o cara simplesmente faz, tá ligado? Exatamente igual um robô. E esse cara, pelo jeito, tava desse jeito. Porque, mano, ele morreu e a galera não percebeu. E é uma música que precisa do cara, porra! Tem vídeo na TV. Espero que não, porque eu não vou aguentar assistir sem ver. O músico e guitarrista... Ó, o cara era guitarrista, mano. A porra da guitarra. Isso, você que toca guitarra, um exímio guitarrista. A guitarra é importante durante a melodia de uma música ou não? Mas claro, porra. Se o guitarrista morre, ele não deveria, a galera não deveria sentir a ausência dele? Faz uma diferença na música, você imaginaria, né? O músico e guitarrista americano de rock Bruce Hampton morreu enquanto comemorava no palco. Mesma coisa que já falaram lá em cima. Tá legal, o show entre amigos... Hã? Você já leu essa parte, porra? Pula aí. Não, porque eles repetiram exatamente isso que eu falei, porra. Sem que sua morte fosse percebida pelos demais, que continuaram tocando, informam nessa terça-feira veículos de imprensa locais. Hampton desabou do palco com o microfone na mão enquanto a banda tocava a canção Turn On Your Love Light. Que significa, Easy? Liga a sua chama do amor. Basicamente, Love Light não é uma palavra formal, digamos assim, é um neologismo. Em português não tem tradução direta, né? Bem que não tem. Ligue a chama do amor. Tá? Ligue seu coraçãozinho. Acenda seu coraçãozinho. Segunda emissora Channel 10 News. O fundador da banda, o cara é fundador da banda ainda, mano. Não tava mandando mais nada, coitado. Fundador da banda Hampton Grace Band. A banda tinha o nome dele, ó. Pouco egocêntrico. Formada no final dos anos 60, permaneceu vários minutos estendido no palco enquanto os músicos que o acompanhavam continuaram tocando. Aparentemente pela... Tem que ter vídeo disso, peraí. Aparentemente pela falsa impressão que era apenas uma brincadeira. Caralho, mano! O cara caiu, pereceu, bateu as botas, apertou a mão do Elvis e a galera tava... ele deve estar só zoando, esse aí é um brincalhão. Conheço ele. Tem vídeo, hein, pelo jeito. Caralho, solta o link, vamos colocar na postagem. Finalmente, Hampton foi atendido e levado para fora do palco, mas não foi possível fazer nada para salvar sua vida. E ainda não há uma informação oficial sobre a causa da sua morte. Caralho, cara, mano, ele tava... Ele parece... Tem cara de estar cardíaco, ele tá tipo caindo, aí ele cai, ele fica de quatro, cai e tomba, mano. Caralho, que merda. E a galera achou que era zoeira ainda. Ó, vou narrar aqui pra galera que tá na academia agora, certo? A filmagem é relativamente distante do palco, de uma posição assim elevada. Tá lá o cara cantando, o guitarrista dele ali, ele tá do lado esquerdo do frame, o guitarrista tá do lado direito e... Não, o guitarrista é outro cantor. Frame esse que foi gravado com Z3, né? Aí ele vai, tá vendo que ele fica meio que de abaixado, entendeu? Ele se ajoelha, não se ajoelha, ele se acocora. Aí ele parece que tá tendo dificuldade de ficar em pé, aí ele, o joelho vai no chão e aí ele tomba de lado. Caralho, mas ele cai todo torto, mano. Com o bracinho caiu pra cima bonito, e tal. E isso. A galera... Como é que a galera pode ter achado que era zoeira, mano? Esses músicos, malditos músicos, estavam todos drogados. Na hora o cara nem manja, mano. Ih, tem vídeo melhor. Puta merda, esse vídeo é uma bosta, peraí. Tem um vídeo agora com o N95. Tem um vídeo em Full HD. Nossa, Evandro, peraí. Tem um vídeo pior, mano. Olha esse vídeo aí. Eu sabia que tem um vídeo, mano. Olha aí, ó. Evandro, olha esse vídeo aí, outro que eu mandei, tá horrível. Olha esse outro aí, ó. Caralho, esse vídeo aí. Esse outro aí é em 4K, olha aí, ó. Ô, louco. 5 minutos. Ele cai ali pelo... Cara, mas assim, a notícia é bizarra, é foda. Mas querendo ou não, o cara morreu fazendo o que ele gostava. Então... Pois é. Porra, mas isso é um... Se é pra morrer... É curta, né, mano? Um ataque fulminante. Sim. Olha lá, ele tá com o microfone cantando. Aí ele vai pro lado, né? Ele parece que... Eu acho que ele já tava se sentindo um pouco mal, sabia? Também que ele vai ali pro lado do palco, passa por trás da galera. Ó, vamos lá. Aham. Cadê? Onde é que rolou a queda dele? Cadê? A pessoa que filmou também achou que era zoeira. Nos 3 minutos ele já tá caído. Ó, a pessoa que filmou, olha lá. A queda acontece, tem lá um guitarrista, o cara de cabelo crespo lá, mas ele já tá caído. Deixa eu botar um pouco mais. Que nesse vídeo parece que não dá pra ver a queda. Não. Tá fazendo CSI. O cara aqui deu zoom, mas é por aí entre 2,5 e 3 que ele cai. É, tem um gordão ali tocando a gaita, né? Cadê? Pô, esse câmera foi um bosta também, né? Cadê o maluco? Ah, mas ele não sabia que tava acontecendo uma parada dessa na frente dele, né, mano? Porra, já pensou os caras viram alguém morrer, velho? Sim, foda. Tem um caso... É, e o foda é que foi meio na hora do solo desse maluquinho aí. Aí a galera deve ter achado que ele tava ali brisando no solo, tá ligado? Uhum. Porra, mas mano, cara, é o que eu falei. É, ele chama um guitarrista ali, o carinha de cabelo crespo. Sim. Ele chama ele pra frente, aí nisso ele já cocora, e aí ele vai caindo, joelho no chão e pá, caiu de lado. E aí já era. Ele foi. Então, mas é o que eu falei, ao menos o cara morreu fazendo o que gostava. Pô, mas como é que os caras... É assim, porque como eu falei, no mundo do show business, tem muito essa cultura do the show must go on. Assim, nada é pra parar, entendeu? A parada continua. Tem um caso de um cara, olha esse aqui, ó. Magician. Esse não foi o único caso de alguém que morreu no meio de uma apresentação, olha só. Bota aí no YouTube, Tommy Cooper. Tommy, com I? Eu vou te mandar o link aqui pra facilitar, olha aqui, ó. Ok, o link no Skype aí, ó. Botar o link aqui no post, o Tommy Cooper, peraí. Tem o cara no comentário. Isso aqui é ter fãs atentos. Nem mesmo eles perceberam a morte do ídolo durante o show. Caralho. Ah, mas, mano, é foda. Esse Tommy Cooper, olha, ó, esse vídeo que eu te mandei aí, ó. Ele cai sentado. Fazer que esse vídeo aí tá sem som, eu acho, peraí. Esse vídeo já é uma bosta, olha assim. Esse cara. Ah, esse eu já vi. O cara cai e já era, né? Ele era um mágico, ele sempre fazia piadinha e tal, entendeu? Olha só, tem um vídeo melhor aqui, deixa eu botar aqui, ó. Esse vídeo aí não tem áudio e mostra o final já da parada. Ó, outro vídeo aí, ó. Aí no Skype. Não, mas esse aí é foda, esse parece muito que o cara tava zoando. Porque ele era um mágico que faz aquela performance de palhaçada, entendeu? Então, muito corporal, né? Pois é, vai lá a assistente dele. Mas tipo, mano, você tá vendo o show do Mr. Bean e o cara morre, você vai achar que é zoeira, com certeza. Você vê que ele começou a passar mal ali, ó. Quando a mina acabou de abotoar, bateu, tipo, o coração já explodiu ali, ó. E aí ele desequilibra, cai sentado. E o pior, imagina a agonia, mano. Porque ele tá tendo ataque cardíaco, ele não consegue pedir ajuda, porque deve ser uma coisa horrível. Cê e é a louco, galera tá rindo, mano. Pra caralho. Mas, mano, de novo, ele morreu fazendo a galera rir. Tudo bem que ele não era um bolista, era mágico, mas... Ele tá agonizando, mano. Aí ele cai pra trás e a galera ri, achando que faz parte do ato, entendeu? Da performance. E ele agonizando, mano. Tá vendo ele tremendo ali, a mão tremendo e tal? Você é louco. Mano, de novo, que a gente sempre falou pós da notícia. Nos dois casos, imagina a galera que foi a esses shows contando pra alguém. E aí, o show lá mágico, foi bom, cara, porra. Foi foda, o cara morreu no palco. Esse do mágico é foda porque, assim, você vê ele agonizando claramente. E aí, quando percebem que... Aí, era um programa ao vivo, mano. Aí quando percebem que deu alguma merda, eles cortam, a banda começa a tocar, aparece o título, né, Live from Her Majesty, no negócio, e aí puxam ele pra fora e aí que perceberam, caralho, deu merda, mano, o cara morreu. É foda, aquele velho esquema, para morrer, basta estar vivo. Basta estar vivo, mano. E para o MPB continuar vivo, o que que precisa? Ah, eu ia falar exatamente isso, caso que as pessoas não queiram que a gente morra no palco, e cego que tem que fazer? Pra caralho. Melhor cego aí do Brasil. E as pessoas devem acessar o nosso novo site. Um abraço lá para um amigo Pedro Zavistoinski, deve ser russo, criador do Padrim. E acessar o site padrim.com.br/ o melhor podcast do Brasil. Onde, graças às contribuições que todos vocês fazem lá, a gente consegue tempinho na nossa agenda maluca, principalmente a do Easy, para gravar podcastzinhos semanais para vocês. Vamos tentar voltar com a regularidade, prometo. E temos projetos para fazer outros podcasts, outros formatos. Não, e vai ter participação dos padrinhos. Isso, à medida que a galera contribui mais, a gente vai, né, se dedicando mais a abrir o tempo, a chamar. Eu quero trazer convidados aqui, o pessoal do 99 Vidas, que são basicamente podcasts irmãos, né? Eu quero trazer um dia de repente o Jurandir para ler uma notícia aqui com nós e tal, né? Até hoje a gente só teve um convidado, e com isso estiver errado, que foi o Afonso Solano. Exatamente, em uma edição. Vamos trazer mais convidados aqui. Sua mãe que era uma convidada que todo mundo adorava e nunca mais voltou. Hoje eu vou na casa da minha mãe, acho que eu vou gravar um negócio lá com ela. Pergunta o que ela achou do último filme do Keanu Reeves. O John Wick 2, né? Cara, meu braço tá doendo demais. Puta que pariu. Aquele homão da porra. Ele é muito bonito, Israel. Mano, sua mãe é genial. O que, que você achou da história, mãe? Ah, não lembro. Você não lembra do homem bonito. Eu lembro do homem bonito. Mãe sendo mãe, né, mano? É uma figura, né, mano? É uma figura. Se você gostou desse podcast, um amigo seu te recomendou, esse é o primeiro melhor podcast do Brasil que você ouviu, vai no hbdia.com/podcast. E aí você tem lá a listinha de todos os podcasts. Você pode baixar no seu aplicativo, você pode comentar lá as notícias. Faça o que você quiser, meu amigo. Cara, a gente já tá aí, ó. 40 edições, hein? Quem diria? 40 edições. Quer dizer o seguinte, a gente já completou um ano completou no dia 1º de abril, mas um ano, assim, de podcast gravado será completado no episódio 52, porque são 50 semanas e um ano. Então estamos chegando lá em um ano. Na verdade são 54, tá sabendo legal. 54, não, 52, caralho. Mano, larga de ser burro. Caralho, você tá ficando louco? Você tá de brincadeira com a minha cara? É 52, caralho. 52 semanas, 2 dias. Você tá burro? Você tá burro? Isso foi ano bissexto. Você tá. Ano bissexto é só um dia a mais, caralho. Tu acha que o ano bissexto. Tudo de 54 semanas. Caralho, quer dizer. Evandro, de 4 em 4 anos, você adiciona 2 semanas no seu calendário, é isso? Porque é um dia só. Pra mim já é julho. Burro do caralho. Pô, tem certeza, pra mim sempre foi 54, seu louco. Porque você é burro, é 52. Caralho, então é melhor rever meu imposto de renda. É, pelo jeito tá fudido aí, meu amigo. Mano, vou fazer 4. É isso. 3, dividido por 12. Caralho, mano. 30. 12? 12 é um mês, porra. Quantos meses? Então, cabaço. Vai, faz a conta aí. Mano, eu já vi 54 em alguma parada. Você tá burro. Na burrice. Na burrice. Dividido por 12. Onde você viu? Na burrice. Vai lá, 300, olha lá. 350, qual é a conta que você tá fazendo aí? 356 aqui, dias. Aqui, ó, tabela da gravidez. Quantos meses são 54 semanas? Ninguém tá falando de gravidez, pô. Tem um site aqui. Eu coloquei 54 semanas. Cara, sim, mas se você bota 54 semanas, obviamente vai achar alguma coisa referindo-se às 54 semanas. Mas no ano são 52 semanas, porra. Então, beleza, errei errado. Devolve meu dinheiro. Depositei a mais. Enfim, é isso aí. É isso aí. Até semana que vem. Diretor de RH. Repete, sei que deu uma travada bonita aqui na tua voz. O diretor de RH, quando ele tá na entrevista com o malandro. Cara, o áudio não travou, você que tá pronunciando feito o gago mesmo? Não, aqui tá certo, eu tô te ouvindo certinho. É seu computador do milhão aí. Porque falou assim. Olha, assim, eu tenho certeza que a gravação tá boa. Então o Juliano vai dizer pra nós aí. Porque o bagulhinho ali do gráfico, ó, tá respondendo certinho, exatamente quando eu falo. Mas, Evandro. Sim. Vamos para as notícias. Tá dando ruim, mano. Dá stop e confere essa porra aí.